Distante da pátria, sozinho e saudoso, Senhor doloroso, se torna meu viver. Em plagas alheias, alheias cidades, doridas saudades, me vem acolher. Em plagas alheias, alheias cidades, doridas saudades, me vem acolher. Amores da infância, rosadas, quimeras, saudades sinceras de um tempo melhor. Meu peito ferido de dores chagado, trarei magoado pra sempre, Senhor. Meu peito ferido de dores chagado, trarei magoado pra sempre, Senhor. Sem prantos, sem queixas, sem mágoa, sem dores, quem pode aos amores, amigos, fugir? A alma se aferra, a pátria querida, mas chega partida, forçoso é partir. A alma se aferra, a pátria querida, mas chega partida, forçoso é partir. Senhor, concedei-me que em troca das fundas angústias profundas que agora me dás, que possa meu corpo, que a sorte desterra, dormir nesta terra que guarda meus pais. Que possa meu corpo, que a sorte